os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E a partir de agora, você vai ouvir os maiores sucessos desde os anos 60. Os destaques de hoje. Estes sucessos e muitos outros agora. The Animals surgiu na década de 60 e ao lado de Rolling Stones tornou-se um dos principais nomes da invasão britânica. A história do grupo teve várias mudanças de nomes no decorrer da carreira, mas ele é oriundo de Kansas City 5 de Newcastle, formado por Alan Price, piano, John Steele, bateria e Eric Burdon, voz. Burdon foi morar em Londres e Price saiu para juntar-se ao Contours, que mudou de nome para Alan Price R&B Combo. Animals, Baby Let Me Take You Home. 1964. In this world alone, you smiled at me, baby, and I could see my life planned out ahead. You took my hand and it felt so good, and this is what you said. Baby, won't you be my man? Baby, Commitments, Mustang Sally. Mustang Sally, guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, my baby, guess you better slow that Mustang down. You've been running all over town. Oh, I guess you gotta put your flat feet on the ground. Sing it to them all the time, girls. All you wanna do is ride around, Sally. Ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around, Sally. Della Bass, Rescue Me. 1965. McLean, Me and You, especialmente pra você. Em meados da década de 70, devido às dificuldades financeiras de sua família, Michael abandonou temporariamente a carreira solo e juntou-se novamente com seus irmãos no agora The Jacksons. Por falta de liberdade artística, migraram para Epic em 76. Durante as filmagens de The Wiz, regravação do filme O Mágico de Oz, em que Michael atuou como espantalho, tornou-se grande amigo do produtor Quincy Jones, com quem protagonizou uma duradoura parceria. Michael Jackson, Yous Can Me. Music, Paul McCartney, Another Day. 1971. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. The office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Caixinha de surpresa. A time for us, someday there'll be, when chains are torn by courage born of a love that's free. A time when dreams so long denied can flourish as we unveil the love we now must hide. A time for you. our love through tears and thorns. We will endure as we pass surely through every storm. A time for us, someday there'll be a new world, a world of shining hope for you. Tears and thorns we will endure as we pass surely through every storm. A time for us, someday there will be a new world, a world of shining hope for you and me. Aqui, só sucessos. Todas as músicas que você ouve neste programa foram consagradas pelo público ao longo de 40 anos, cada qual a seu tempo. Agora, para você, o sucesso de John Travolta e Olivia Newton-John. You Are the One That I Want. 1978. You better shape up, 'cause I need a man. Foo Fighters, Big Me. Miami Sound Machine foi um dos primeiros grupos latinos a fundir pop, disco e salsa, alcançando o mesmo êxito tanto em espanhol quanto em inglês. Depois de sua dissolução, a vocalista Lori Stephan construiu uma sólida carreira solo, dando continuidade à exploração musical de sua antiga banda. Lori Stephan, and Sing For You. 1988. Made me strong. Don't you ever think that I don't love you.

Para quem não conhece, Dido é a inglesinha que conquistou o mundo com seu álbum No Angel. A cantora Dido já conquistou 3 vezes o disco de platina. Seu disco é o 5º mais vendido na internet e está entre os 20 mais da lista da Billboard. Pelo jeito, ela veio para ficar. Sua paixão pela música começa quando tinha apenas 5 anos. Nesta idade, Dido roubou seu primeiro disco. Ela não foi para a cadeia, mas ganhou 1 ano na escola de música em Londres. Dido, My Lover's Gone. Para você, com carinho. My door, he left at dawn. Gabriel Dreams 1994. Sometimes on your own ending cries, I knew I had to